02, táxi até Aerostar, boa noite. Salvador, boa tarde, Azul 4206, sobrou pela Fox. Alfa e Juliette, do portão 01, 4206. Olá, piscina 0, ventana 00 grau, 089. Cascavel 76 está autorizada a decolagem, pista 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 08 nós. Qual foi a minha para a torre? Charlie Alfa Tango? Intensidade, clareza zero, ok? Só a transmissão bastante cortada. Faça um check no rádio e transmita novamente, ok? Para a torre. Ininteligível, está ininteligível a transmissão. Cascavel 76, decolado ao 03, chame o controle, 120, décima 8. 208. 5219, puxa acionamento, boa tarde, está na parte 3. Autorizar, chamar em táxi, 5219. 10. Na saída da EL. Cascavel 76 ao controle, contato radar. Cascavel. Ouro 075, localizador e aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, 11895, gol 1075. Motor 1095, gol 1075. O Vitor Mike Quebec, para sua informação, 737 gol a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo, prossiga para a rotatória, chame a torre, 11895, solicite instruções para pouso, Vitor Mike Quebec. Afirmativo, sentido do tráfego, prosseguindo rotatória, Vitor Mike Quebec na série 2. Sou Salvador, para passar o governo também, Quebec. Passou o Paripe, está seguindo o rotatório, senhor. Passou 19 e 10, está vencido já, ok? O Thiago Alfa Tango, confirme. 10, senhor, 20 e 10. Ó, estou em Salvador, Gonal 075, está estabilizado o X-Ray. Gonal 075, sim, chame passando externo, cheque de trem. Rafael. Vitor Mike Quebec chamou a torre. Afirmativo, está comprando a rotatória, botando 1.500 pés. Vitor Mike Quebec, ingresso final do nosso set, reporte 3 milhas. Informo a 1 milha do marcador externo, tem um Boeing 737. Afirmativo, reportará 3 milhas, ingresso final do nosso set. Corrigindo. Pouco, obrigado. Salvador, o gol 925. Gol 925, prossiga. Autorização, Brasília. Gol 925, a informação em curso no momento é brava, é o segundo pra cópia. Certo, Brasília. Passando em Serra Baixada, Chicago, Golf 075. Vão no 075, trator 0 pouso, pista no 0, vento 090 graus, 1119. Tio de pouso, pista 190, gol 9075. 1075. Tchau, Léo Fotão e a torre. Pronto pra cota. Confio, pronto pra cota, gol 956. Afirmativo, tá pronto. Gol 956, autorizado Recife. Via Upwisk 58, nível 390. Saída PUCA, transição Caju, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione o código 5021, frequência do controle 120098. Autorizado 370, rota de aproximadamente voo, Upwisk 58. Saída PUCA, Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5021, controle 120098, boa noite. Gol noite 56, corrigindo, nível 390 autorizado. Zero, perdão. Boa noite, 56, contagiamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento. Estou alternando Salvador, 35219. Está macro pronto, boa noite, 56, obrigado. 35219, por gentileza, informação de táxi. 51 a bordo, 450, Salvador. 35219, autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre. Na frequência 118-95, QNH 1096. Autorizado, táxi, Pátio Alfa, 18-6, obrigado, senhor agravo. Salvador, boa tarde, reporte que eu vi aqui o Rio de International, para a gente pensar pelo Rio de Janeiro. Confio para o solo? Sierra November, vai para qual setor de Salvador? É Portugal, Giro de Tio, vai de campo. Portugal, Giro de Tio, stand by to copy, just 1 minute, ok? Tá no setor, a gente vai interceptar agora a final do ano 7, um Papa Alfa 3-2, ok? Não inicie ainda a decolagem, informe quando pronto para a decolagem, aguardando a autorização da torre. Luna 925, autorizado Brasília, via UPS 197 até Apino, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída Árvore, transição Elefo, pista no 0, primeira curva à direita. Acione o código 5573, frequência do controle 120.8. 9, libere a direita na taxi Foxtrot, chama o solo em 1219. Queira Foxtrot 219, 075. Na parada cabeceira no 7, Padango Vitor Mike Beck. Luna 925, cotejamento correto, portão 05, reporte pro posicionamento. Portarei. 12 para Padango Vitor Mike Beck. Vai chegou no 075, livrou na foto. Gol no 075, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, gol 1075. A linha da bola, 5-2 no mar, aqui. Ciente, desça para 7000 com 1016. Tango ciente, decole na vertical de da RMA e informe quando pronto para prosseguir direto bata. Visual com o Papa Alfa 3-2 ainda na 1-7, final da 1-7? E a 1-260, caso negativo, 1-3-3-2-5. 260, 3-3-2-5. 090 graus, 1-0 nós. Reporte no solo controlado, o Charlie Alfatão. Informe o POB do Charlie Alfatão. 5 a bordo, senhor, está visual e mantendo separação do avião no final da nossa sete, vai chamar no solo controlado da base. Acione 0170 no transponder, ok? Está acionado 0170. Mike Quebec, só confirmando, Liverpool, zona 7, ok? Como é que é? 100 graus com 10 nós. No localizador, oceano 2, zona 0. Sentido, cheque o trem, chame a torre, 11895, oceano 2, zona 0. Vai completar com a torre, 11895, boa tarde. Boa. De uma milha da Batal, telefone. Trip 5219, decolado aos 12, chame o controle, 1208. 208, boa noite. Vitor Mike Quebec no solo aos 12, backtrack autorizado, táxi até o pátio 4, pra mim escuta até o corte. Trip 5495, é o terceiro pra Copa Guardi. Controle Salvador, trip 5216, 5219, perdão. 219, este é o controle, contato radar. 210, tráfego ainda não avistado, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 6210. Jardel Fatango, solo 13, frequência livre, boa noite. Cascavel, autorizado 220. Pão, Facob. 20, controle, ajuste agora no 0 no 6, desça para 9000 na chegada bom. Livre. Chama 0, primeira curva à direita. Acione o código 5572, frequência do controle 120, decimal 8. Confirmado, pista 90, primeira curva à direita. O 9755, planejamento correto, reporte pronto para push acionamento, portão 09. Trip 5241, autorizado pushback acionamento. Trip 5241, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para táxi. Gostaremos. Oceano 314, Passadona, localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 11895, Oceano. 1895, boa tarde, vamos lá. Boa. Cascavel 76, chame Recife, a frequência é 13325. Passando. Continua a aproximação, vai para o pista livre. Guarda no pista livre, 6314. Xané 6210, libera a direita. Solo. Na sala 06, libera a direita, semissolo 121, decimal 9. Libera a direita, 1219, 6210, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, SNR 6210, Lima, na sua escuta. O Xanen 6210, autorizado o táxi Alfa, reportando em Beta Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, 6210. M3 e no 4. Pode ser, não deve mais. Web 720, Alagoinhas, 15 mil, reautorizado para 4 mil. Altena, Vitória. Trip 5241, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 111, decimal 95, QNH 1096. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1016, ajuste 5241, obrigado. Dan 3190 control, Mari arrival, client 2000 with the altimeter 106. S2, autorizado ingresso a Juliette, portão 04. Após o 30, via Juliette para 04, 6290. Portugal 022, ready to copy. Na 314 no solo, 19, libere direito, chame o solo, 121, decimal 9. 1219, boa tarde. 54, no 5, pronto pra cota. Trip 5241, ali mantém pista no 0, vento 1 a 00 graus, 099. Alfa, Juliette, portão é o 0. Trip 5495, pronto pra cópia? 5495, pronto. Trip 5495, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 140. Saída coral, pista 1-0, primeira curva à direita. Acione o código 5014, frequência do controle 120, decimal 8. Golf 677. Saída coral, via fala da 1-0, curva à direita. 5014, transponder 120, decimal 8, controle 5415 da grupo. Trip 5495. Cotejamento correto, reforço pronto para puxa acionamento. Vai para puxa de acionamento, passa de acionamento. Zero to two, match copy. If I'm match copy, Portugal, zero to two. É Portugal 022, clear to Lisbon, flight level 390, initially via Upper Zulu 10 up to Natal, and after that we'll follow in accordance to your flight plan route. Take off runway 10 with left turn to Puka departure and depart transition, transponder 5032 and departure control frequency 120.8. Read back please. Portugal 022 for destination, Lisboa, from level 390, Upper Zulu 10, and Eastern South, and Fastland Route. Take off runway 10, left turn on departure on Puka departure, depart transition on Puka 5032, 120, that's my way, Portugal 022.

Então, 3567, informação em curso é Bravo, aguarde cópia. Bravo. Oceano 43, Salvador, ajuste agora, 10 no meia, desça para 8000 na bomba. Desce para 8000 na bomba, com 10 no meia, 143. 20.8. Confirmando nível 380. 3567. Então, 3567, cotejamento correto, reporte campo para posicionamento, portão 03. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, controle. Tione 2222, chame Paripe, operação visual, ajuste no 0 no meio. Oceano 143, desça para 5000. 5000, 143. Antônio, 143 é o número 1, tá bom? Número 4. Turn 3190, UW2 for landing, speed should be 210. Okay, what's your time? Trip 5219, chame Recife, frequência 1260. 260, obrigado, bom serviço. Boa. Mano livre, interceptar o LF com 6720. 720, curva esquerda para interceptar a aproximação ILS e aguarde transferência de comunicações. Esquerda aguardando 6720. Zero, reduce for approach, perform landing check. You are clear to the ILS approach. Okay, report established, 3190. Oceano 143, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, 143. Trip 5241, voo direto para Montes Claros. Maravilha, senhor. Direto Montes Claros, 5241, obrigado. Interceptou a localizadora, né? Até já. Web 720, uma milha para o externo. Chame a torre, 1895, cheque 3. 1895, está baixado travado, obrigado, boa tarde. Boa. Salvadora, 7720, boa tarde. 720, avistado. O altímetro no zero, no meia. Tá baixado travado o visual? Baixado travado o visual, 1016, 720. 720, tem livre pouso. Pista no zero, vento 1100 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, 720. Gol 9755, após passagem do TAP, a sua cauda autorizada puxa acionamento. Gol 925, após passagem do TAP, autorizado por feedback acionamento. Após o TAP, Recife, Alvaro da Cidade. Salvador, Portugal, 0832, request 1895. You're done, Lockett, 1895, thank you for the light. Bye. Holding point, contact tower, frequency 118.95, QNH 1016. Copy, QNH 1016, holding point in away 10 via main apron, apron 1, and yes, that's holding point 118.95, support hill 0-0. 190, establish, final runway 21, correction 10. Good afternoon, 3190, number 2 to land, continue approach, standby runway vacated, altimeter side 1016. Okay, waiting for this list.